mas meu cabelo é leiro. Simba! O esteticista vale o dia inteiro. É nova, hein? Vida de artista, valeu, valeu! Saca dinheiro, vai de motorista, no teu carro e forte vai doar. Final de semana, Ricardo! Vamos swingar, hein? Na casa de praia, todo mundo cantando. Só gastando grana, na maior gandaia. Vai pra balada com tua bastada, vai com... bota baixinho, eu quero ver, vai! Saca dinheiro, vai de motorista, no teu carro de porte, vai voar na pista. Final de semana, na casa de praia. Vamos samba! Gostei, gostei! Vocês só brincando, hein? Vai pra balada com samba de estaca, vai com a sua tribo, volta de madrugada. Fuguezinha, fuguezinha, fuguezinha, fuguezinha, fuguezinha. Só o filé. Fuguezinha, fuguezinha, fuguezinha. Ela tem o que quer. Burguesinha, burguesinha, burguesinha, burguesinha. O croissante. Burguesinha, burguesinha, burguesinha, burguesinha, burguesinha. Tudo pra parar.